você pensa muito. Tem medo de tudo, mas tudo do nosso futuro eu vi quando te vi. E nem precisei de imaginar pra ver que você vai beijar minha boca. Daqui um mês levar pra minha casa as suas coisas. Tem um ano, tem casório, já pode começar a pensar em quem vai convidar. Eu vou te amar de sol a sol, e não há nenhuma chance de você fugir de mim. Eu sou A do seu amor e o M do seu fim. Você não viu, mas eu já vi. Eu vou te amar de sol a sol, e não há nenhuma chance de você fugir de mim. Eu sou A do seu amor e o M do seu fim. Você não viu, mas eu já vi. Acredita em mim. Pra ver que você vai beijar minha boca. Daqui um mês levar pra minha casa suas coisas. Em um ano tem casório, já pode começar a pensar em quem vai convidar. Eu vou te amar de sol a sol, e não há nenhuma chance de você fugir de mim. Eu sou A do seu amor e o M do seu fim. Você não viu, mas eu já vi. Te amar de sol a sol, e não há nenhuma chance e você fugir de mim. Eu sou A do seu amor e o M do seu fim. Você não viu, mas eu já vi. Acredita em mim. São Paulo!